A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo, depois de alguns dias de leitura de 1 Coríntios, vamos entrar em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Só para informar, há aqui uma série de discussões importantes para a teologia, se foram duas cartas, três, muito provavelmente, com uma perdida ou incorporada no texto, e há uma corrente séria que fala sobre quatro cartas de Paulo aos Coríntios que teriam sido depois reunidas nessas duas. Isso é importante para o estudo bíblico e teológico. Mas, usando aqui, e repito e dou crédito, a BKJA, versão inglesa e depois portuguesa, para o texto de São Jerônimo, da Vulgata Latina, eu menciono que nós temos no âmbito teológico o Evangelho, seu ministério, seu ministro e ministério, no aspecto prático, o Evangelho, sua motivação e modelo, no aspecto da defesa da fé ou apologético. O Evangelho, seu poder e mensagem. Estão presentes temas como princípios bíblicos, modo de agir, aplicações pessoais, compromisso de Paulo, a conduta de Paulo, as credenciais de Paulo, a carta escrita na Macedônia e a época, aproximadamente 6 meses depois do texto que nós lemos de 1 Coríntios, ainda no ano 55 depois de Cristo. O nosso objetivo aqui é diferente de um estudo, é fazer a leitura bíblica e pontuar algumas verdades, duas, três verdades para a sua vida prática, para a sua vida devocional. Eu só menciono essas questões porque, se alguém tiver interesse, poderá aprofundar-se. Mas nós vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 1. Antes, leio a devocional de abertura. Com muita alegria, abrimos mais um livro da Bíblia. E a devocional que nos foi enviada diz assim: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Coríntios 3:16. Pessimismo é olhar para a vida com óculos escuros. O pessimismo é uma visão sombria da vida. É olhar tudo com óculos escuros e com as lentes embaçadas. Um pessimista faz provisão para a derrota. Ele aposta no fracasso. Ele é desprovido de esperança. Os 10 espias de Israel que viram a terra prometida fizeram desmaiar o coração do povo de Israel como um todo com seu relato negativo. Viram os gigantes da terra como inimigos invencíveis e a si mesmos como gafanhotos. Então, nossa palavra é: levante a cabeça. Suba nos ombros de gigantes, tenha a visão do farol alto, não olhe para a grandeza de seus problemas, olhe para a onipotência do seu Deus. Não se concentre na enormidade de sua fraqueza, veja a grandeza do poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Louvado seja Deus. Leamos então 2 Coríntios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo só está falando isso nessa abertura porque ele está reivindicando sua plena autoridade apostólica em resposta às acusações dos seus adversários. A Igreja de Deus é a comunidade dos cristãos em Cristo, representantes locais da imensa Igreja Universal. A palavra secular e original grega, eclésia ou assembleia, é qualificada pela frase de Deus como Israel de Deus. Gálatas 6,16. Os santos é uma outra expressão que se refere ao povo de Deus e significa aqueles que foram separados. Santo é isso. Separados para adorar e servir ao Senhor. Romanos 1,7. O nome Acaia diz respeito à Grécia, em oposição à Macedônia, situada ao norte. Embora Paulo tenha escrito em resposta aos coríntios, seu conteúdo e princípios teológicos beneficiaram muitas outras igrejas na época e até hoje, até os nossos dias, continua abençoando tanto que estamos lendo agora. E tudo isso foi feito por meio de cópias que circularam por toda a Grécia. Versículo 3. Consolados para consolar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, de toda a consolação. Queridos, Deus não é uma entidade invisível e desconhecida. Ele é o Pai e Deus de Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor. A expressão idiomática, Pai das misericórdias, significa que o Senhor é a fonte da vida, fonte de toda a graça e perdão. Deus da consolação, quer dizer Deus paracleses, ou seja, Deus presente, amigo e encorajador. Louvado seja Deus. Versículo 4, que nos consola em todas as tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, e de igual forma o sereis da consolação. Uma paradinha, irmãos. Então, do versículo 3 ao versículo 7, nós temos uma ideia. Somos consolados por Deus em meio a lutas e tribulações, e assim como somos consolados por Deus, somos chamados para consolar os irmãos. Versículo 8. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Ouçam isso, o apóstolo Paulo passou por tantas tribulações que chegou a perder a esperança da própria vida. Isso deve nos consolar, porque se ele suportou com a ajuda do Espírito Santo, nós também, em momentos de grande aflição, somos consolados pelo Espírito e não devemos jamais perder a esperança da própria vida. Versículo 9: De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. A aflição era grande, grande do apóstolo, grande, ao ponto de perder a esperança da própria vida. Já havia sobre ele uma sentença de morte, mas ele continuou crendo no Deus que ressuscita os mortos. E o Deus que nos livra do horrível perigo da morte. E é nele que nós devemos depositar toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Glória a Deus. Versículo 11: Contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, repare só esse ensinamento. Uma graça foi liberada, favor, que nos foi concedida pela intercessão de muitos. A importância da intercessão na vida dos cristãos. Deus libera a graça, um favor que nós não merecemos quando ele ouve a intercessão do corpo por um dos seus membros ou vários dos seus membros. Da mesma forma, por muitos sejam oferecidas ações de graça a nosso respeito. Intercedemos, pedimos graça, pedimos favor, pedimos livramento e, ao mesmo tempo, damos graças. Agradecemos ao Senhor por tantos livramentos que Ele nos concede. A partir do versículo 12, há uma outra abordagem, dando sequência, mas falando do amor do pastor, do apóstolo Paulo, para com a igreja, e nos motivando a amar também os irmãos. Vamos ver? Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade. Dois elementos aqui fundamentais, irmãos. Testemunho da consciência de Paulo de que estava andando no relacionamento para com a igreja em santidade e sinceridade, que vem de Deus. Não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Versículo 3. Perdão, versículo 12. Nota número 3. Para defender sua lealdade diante dos ataques mentirosos dos seus inimigos, Paulo usa a expressão grega pilicrinéia, que quer dizer sinceridade. É Imperativo que sejamos sinceros, sem cera no rosto, sem disfarce. Somos pessoas que estão buscando a santidade e temos falhas, e temos medos, e temos pecados, e é necessário que nós sejamos sinceros. Paulo abre o coração aqui dizendo que estava com medo, com receio da morte, sofrendo por isso. E nós não temos que fazer tipo, nós temos que apresentar diante de Deus e diante dos irmãos uma postura sincera, transparente. Porque isso nos dá paz de consciência. Essa sinceridade que se refere ao processo de sacudir cereais numa peneira a fim de separá-los das cascas e de toda a sujeira. Por isso, Paulo se sente em paz diante do exame perscrutador de Deus e de qualquer investigação apurada dos irmãos. Afinal, o apóstolo não era um estranho, pois havia previamente convivido 18 meses com a igreja, um ano e meio. Quando chegara pela primeira vez em Corinto, Atos 18, versículo 1. E, portanto, seu caráter e dedicação ao serviço do Senhor tornaram-se evidentes diante de todos. Eu repito, tanto a santidade dele, como a transparência, como a sinceridade, isso é fundamental. Para todos os irmãos e irmãs, e fundamental para a liderança, para os pastores e pastoras. Santidade, é preciso que vejam em nós a busca da santidade e a busca da sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. É um capítulo pequeno, viu, irmãos? Até o versículo 24. Pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes e bem entendeis. E espero que os compreendais de forma plena, assim como também já em parte nos compreendestes, desde que, perdão, compreendestes de que somos o vosso motivo de orgulho. Assim como sereis no dia do Senhor Jesus. Aqui é um conceito maravilhoso. Alguns irmãos na igreja em Corinto haviam se deixado enganar pelas calúnias dos falsos apóstolos que passavam por lá, que estavam infiltrados entre os crentes. Paulo aponta para a volta gloriosa. O dia do Senhor Jesus é a volta gloriosa de Cristo. O dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Versículo 15. Confiando nisso, e para que recebesseis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los. Durante a viagem para Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Será que ao planejar assim o fiz com leviandade? Paulo está respondendo, perguntando, e é uma pergunta retórica, porque ele estava sendo acusado por pessoas na igreja, falsos apóstolos. Será que ao planejar assim o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Ou seja, sou um homem de duas faces? Não, irmãos, não. Versículo 18. Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Até porque há um princípio de pensamento, não é possível ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, que nós nos posicionemos sim e não. São realidades contraditórias e o princípio da não contradição nos inibe, nos proíbe desse tipo de postura. Os inimigos de Paulo tinham procurado persuadir os cristãos em Corinto de que como mudara seus planos, sua palavra não era digna de crédito, pois ele seria uma pessoa instável, irresponsável. Paulo reafirma seu compromisso de amor para com Deus e seu ministério e faz referência à mensagem do Evangelho que pregara aos coríntios. Uma vez crendo no Evangelho, descobriram que era de todo verdadeira e insensata e, perdão, toda verdadeira e isenta de ambiguidades. É o que eu falei da ambiguidade. Não é possível, simultaneamente, sob o mesmo aspecto, ao mesmo tempo, sob o mesmo conteúdo, uma postura de sim e de não. Isso retrata uma ambiguidade ou o que nós chamamos de o princípio da não contradição. Paulo não trazia em si, não trouxe em si esse princípio de ambiguidade. E por meio da experiência que tiveram com seu poder transformador, comprovaram ser uma grande afirmativa em Cristo, em que todas as promessas de Deus são de fato um sim. Aleluia. As promessas de Deus são sim. E eu me lembro agora da devocional de abertura, não devemos ser pessimistas com relação ao projeto de Deus, mas estar seguros, porque a palavra de Deus é o amém, é o assim seja, é o sim. E não há não na palavra de Deus, a não ser sobre outros aspectos, sobre a condenação daquilo que é contrário à sua vontade. Dando prosseguimento, e caminhando para o final do capítulo 19, versículo 19, porquanto Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Paulo vai insistindo nessa ideia. Não há ambiguidade em nós. Há busca de santidade e há uma vida de sinceridade. Não há sim e não. Não há ambiguidade. Entre nós, o que nós anunciamos a vocês sempre foi um sim, um assim seja, um amém, aquilo que Deus nos mandou dizer. Versículo 20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. É Deus, irmãos e irmãs, que nos faz permanecer nele. É claro que nós respondemos a isso e dizemos, sim, eu quero segui-lo. Mas a graça, o favor imerecido de Deus é que nos dá força para isso. A mesma graça que nos justificou pela fé, a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos santifica, a mesma graça que um dia nos glorificará para vivermos com Ele eternamente. Aleluia. Versículo 21, os últimos quatro versículos. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Olha aí que beleza. É Deus, não é obra minha, não é obra sua, meu irmão. É Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Para não haver mal entendido, Deus unge, Deus separa, Deus santifica. Mas é claro que desde Adão e Eva, Caim e Abel, nós podemos oferecer a Deus o nosso melhor ou podemos oferecer o pior. Podemos oferecer a obediência ou responder com a desobediência. Então Deus opera a obra e nós, ungidos por Ele, podemos dizer sim à vontade dele que nos abençoa. Versículo 22. Ele nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu espírito em nossos corações. Ele, irmãos, ele nos selou como sua propriedade. Ele fez habitar o seu espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Portanto, diz o apóstolo, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. E aqui ele explica o motivo da mudança de plano de viagem, né? Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Ele tinha que obedecer a Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus. E por isso ele não voltou a Corinto naquele momento. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Aleluia, glória a Deus. Esse é o versículo 24 e o último versículo. Encerro, concluo essa devocional de abertura de 2 Coríntios, capítulo 1, considerando o seguinte com os irmãos. Paulo mudou o seu plano inicial, somente por causa da grande compaixão que sentia por seus filhos na fé em Corinto, pois não queria precisar usar a vara da repreensão. Ele não queria exortá-los ainda mais. Já tinha exortado 6 meses atrás com uma carta e ele não queria usar a vara da repreensão contra os altivos, contra os arrogantes que estavam tumultuando a igreja, como vimos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Contudo, fui muito mal interpretado e difamado por alguns. Aqui você entende a abertura. Quando Paulo fala do seu apostolado, ele está já colocando: eu fui levantado por Deus, eu tenho autoridade. E isso por quê? Por que ele tem que fazer isso? Porque havia calúnia e difamação contra a vida dele na igreja de Corinto. Algumas coisas, irmãos, são resolvidas em 6 meses na vida da igreja. Falo como quem nasceu, cresceu, depois vem pastoreando a igreja. Algumas coisas menores são resolvidas em uma conversa, outras em uma semana, outras em 6 meses, mas muitas coisas exigem mais tempo. E Paulo, então, sabendo disso, não queria chegar lá com a vara da repreensão para repreender os altivos, os arrogantes, os que tumultuavam a igreja. Contudo, ele foi mal interpretado e difamado por alguns. Mesmo na qualidade de apóstolo, o apóstolo Paulo não deseja impor as suas diretrizes de forma despótica. Quem não conhece isso, os mais jovens, né? De forma tirana, de forma ditatorial. Não deseja impor como um ditador. Antes deseja ser conselheiro, ser servo, promovendo a santificação e a alegria espiritual dos seus amados irmãos, porque um verdadeiro pastor não precisa ser ditador de modo algum, mas a sua vida de santidade e de transparência, de sinceridade, vai gerando a vida cristã que é agradável a Deus, que é abençoadora para todos os irmãos e irmãs. Louvado seja Deus, graças ao Senhor por mais um livro que nós abrimos. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que ela continue falando para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, o poder, a consolação, a santidade, a sinceridade, a transparência do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus na terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.